te estrutura, estremece. Acende logo esse tábio pra começar a subir. Já vai começar o fuzuê. Já vai começar o fuzuê. Então eu vou deixar inflamar. Deixar inflamar. Já vai começar o fuzuê. Já vai começar o fuzuê. Então eu vou deixar inflamar. Deixar inflamar. Ei, cê fala com quem? Tem medo de quê? Eu vou, você vem. No fuzuê tem gente demais.